9858, sendo descrição salvo direto 4, com posição de esquerda, segura presença recém. Alternado, o senhor poderia, por gentileza, passar as duas informações? polares da pista no zero, vento 060 graus com 07 nós. Autorizado a linhagem de Colarga, pistão 0, vento 080 graus com 059. 0102, chamação do protocolo de ponto 0, destino 0, China 6219. Gostaria de ter o contato com o setor na parte para fazer 12 horas, em 2 milhas, como Nordeste, para fazer 0802 para 4 milhas, em Bandeirantes, para fazer o tráfego de número 3, tá? Com a direita, taxa aprovada de alfa, que vai ter o faixa 3, atento ao sinalizador naquele faixa azul 4958. Bruno 963, pronto para fazer. 963, autorizado para Sierra Bravo, Golf Lima, via Upper Zulu 44, até Segura, plus Upper November 857, até Moussu, nível de voo 360, saída Sanvo 1, transição Doclo, pista em uso no 0, transponder 5525, frequência do controle Salvador em 120, décima 8. confirme 125 a bordo, voo no 963 para o táxi, é isso? Comando 39, chame agora o controle de Salvador, frequência 120, decimal 8, com o 08, bom dia, com o 93. Todos os 0013, autorizado o sinal do procedimento da pessoa, a posse do projeto. Hotel Yankee, tráfego avistado, TNH padrão, continua a aproximação, chame embaixo a casa avistando, botando o céu, Hotel Yankee. Hotel, posso dar uma curva final com o Hotel Travato, Hotel Yankee? Final 360, 0193. Hotel Yankee, pouso autorizado, sistema no zero, tempo 070 graus com 079, Sierra Hotel Yankee. Repetindo, Sierra Hotel Yankee. Thank you. 3, a princípio é só, mas como eu faço 3, deve ter alguém aí. Eu vou checar com a Infraero para ver se faz isso. 3, bom dia, Recife 350, se aprovado, por favor. Foxtrot 9073, autorizado para Sierra Bravo Romeu Foxtrot, ponto do plano, nível de voo 350, saída Puca, transição Aracaju, pista em uso 10, aciona 5555, frequência do controle Salvador em 120, decimal 8, Foxtrot 9073. Autorizou a Recife 350, Puca, Aracaju, da colada 10, 155, muito mais fundo, 08 a sair. tripulagem 610, 060 graus com 059. Código após Francisco 330, 09978.